Chamando F. Mayday, mayday, chefe. Precisamos de reforços. Urgente, urgente. Quem diz que viu, mente. Estamos camuflados nessa selva e à frente. Nessa guerra onde muitos soldados se foram. E o exército ficou como muitos parentes, família e amigos. Com sentimentos embaixo de escombros. Nos ombros de quem ficou, tem uma carga. Mas conte conosco, tenha minha palavra. Lutaremos e continuaremos. Daremos a vida como antes salvava. Buscaremos em cada quebrada, mas no livre de todo mal. Amém. Faremos como filme até o último homem. Chamando Kleber Alves. Chamando do Master League na track, leque. Mike Flash volta no futuro sem bag. Check. Coisa do passado hoje, só cash. Hoje, mano, aperte play. Bosh, aperte o hack. Click, clack, bang, bang. Qual que é a graça? Kleber Alves, cubo de game. Vulgo de infância, o escuro que tem. Desacreditou e agora tá bem. Vem, black belt no BJJ. Pai de três, menina, presente do céu. Casadão na igreja e no papel. Com quase vintão, com a Dedel. Disseram lá na década de 80 que se eu nascesse eu seria um milagre. Na adolescência minha mãe que não aguenta me levou pra igreja e o motivo de hoje eu tá aqui. Trampei em várias fitas até no Mac Pack. Pique inspirações no início do meu rap. Carreguei muito disco e pickup pra lavar a alma tipo com vap. Gente, se fosse diferente só aceitaria se fosse com Jesus. Gente, o menino de repente beatbox, bíblia e capuz. Pus minha alma no flow, no show. Firma, manjo, chorar. Eu vi tanta gente, volta diferente. Crente no que ouviu a gente cantar. Vimos muitos nossos hinos cantados nas bocas, nas esquinas, nas vielas. Rimos quando nós ouvimos nossos gritos replicados na batida, nas igrejas, da capela. Chamando Tiagão. Salve, salve ao cubo, feijão, FG, Dona Kelly. Salve, Clebão. A milhão, nós é rap cristão. E tamo a flor da pele, focado e pesadão. Microfone é tipo AK. Mas nós não atira pra matar. Não dispara, projeta a semente e a loja nas mentes pra vida mudar. Do ano perdido lá na Cracolândia, escravo do crack, eu lamento. Pro mano e pra mina na tranca, que nossa mensagem alcance o detento. Pro filho perdido, que longe do pai já perdeu a alegria. Que restaure os sonhos de quem já não sonha e pensa tirar a própria vida. E meio a fome, a miséria, os becos, viela e as facções. Que nosso rap seja luz, seja velho, ilumine vários corações. Vários corações, corações. Alertar sobre a pornografia que alcança e invade os barracos e mansões. Que nossa voz, nosso rap, seja um grito pra essas gerações. Ah, não dá pra brincar. Enquanto agora morre vários. Se nós não focar na juventude, teremos mais 13 diários. Não é arte por arte, não é rap por rap. Mensagem que salva. Sente o peso do beat, mas nem se compara com o peso que tem a palavra. Segue avante soldado, não é hora de retroceder. Por mais duro que seja a batalha, vai pra guerra, não é hora de se esconder. O exército formado, é nóis. E o campo tá sinistro, como tá? Nossa espada é a palavra, o escudo é a fé e nosso general Jesus Cristo. Chamando vulgo, chamando Dona Kelly. Não é pelo Pix, crédito, luzes, plateia. Nem pelo hotel VIP, privilégios, prêmios, regalia. Amor é Cristo, não confunda com ódio, cabum. 80 tiros, contra o clique-clack, cabum. Humanidade armada é cabum. 80 tiros, já morri no segundo. Plaque tudo, maldade no zoom. Esse é o resumo, cara, eu presumo. Se do Messias fizeram presunto, o que fazem do mano comum? Tive fome, continuei no jejum. Na mesa de Cristo sempre cabe mais um. A morte morreu, já é cabum. Ele é a luz do mundo no escuro. Quatro emissários do bonde, grande. Cada canção, doação de sangue. Metendo louco na selva da Arsan. Rap nacional não é tango nem tanque. 1.8 turbo de van, a beira de busão ou de Mustang. Para pam pam, para pam. Haters, hackers te mandam pro spam. Órfão, viúva, estrangeiro, sou fã. Ele é pai, nós irmãos e irmãs. Oceano, a piscina, regan. Todos os pecadores desde a maçã. Tem o vulgo, me chamo Ivan. Tiagão e Vilela agora no pan. Chamando Felipe Vilela. Gratidão eu sinto, máximo respeito. Muito as track do Alcubo, João. Aquece meu peito. Lanterna no escuro e bússola no esmo. Eu tô vivão vivendo, inimigo do mais do mesmo. Eu sou filho raiz dessa escola 90 na trap. Eu bumbep a caneta em ten. Lembrando e honrando nossos ancestrais. Quilombo, mucambo, de onde brota o jet. Pra cada neurônio louco tem uma rima. Saúde pra alma e pro corpo é enzima. Link tá na bio, mas na bio de verdade. Nossos avis que hoje toca nas lives. E nos rebaixados. Todos querem milhares de fãs. Nós queremos soldados. Soldados, yo. Golden era só era o que main. Nós nunca teve iPod. Mas tira o pino da granada, meu bem. E vê se não explode. E vê se não explode. E vê se não explode.